Se confessarmos os nossos pecados, se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, de todo pecado, e nos purificar de toda injustiça, de todo pecado. De todo pecado e nos purifica de toda injustiça. No início, se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Declare isso. Se confessar os nossos pecados, essa verdade, se confessarmos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se confessarmos os nossos pecados, creem nisso. palavra de Deus diz que a nossa vida está oculta com Cristo, em Deus.